O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora são 7 horas e 3 minutos, 7 horas e 3 minutos, o Som da Tribo invadindo a sua área, sua casa, seu trabalho, onde quer que você se encontre, até na internet também. Esse é o Som da Tribo, rolando pra você até as 9 da noite, aqui na 96 FM, via 96 FM, também através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com, distintivoblue.com e também rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo aí na internet. Fácil, fácil. Boa noite, Jacqueline Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal, né, Jack? Tudo ótimo. Final de semana aí, alguma novidade nesse sábado? De lá pra cá que você esteve aqui ou nada mudou aí? Só, como a gente estava comentando, só a bolinha de papel e a baixaria na política, é, né? É verdade, Cor? Nível baixíssimo muito aí, muito, né? Baixo, nossa. Só isso. Nada muda, né? Nada muda, infelizmente. É verdade. Mas, deixa não, pra lá. Não, ontem eu fui ver Tropa de Elite 2. Sim, e aí? Foi dublado? Foi na sala 1, tava beleza, o som tava bacana. Sim. Muito cheio, inclusive, há muito tempo eu não vejo cinema tão cheio em Conquista. Cinema nacional, isso é bom, né? Nossa, é muito bom, é bacana ver isso, porque, assim, eu mesmo tive que comprar ingresso pela internet pra conseguir ver, que eu já fui barrada duas vezes pra ver no cozinho. Falta de ingresso. Muito bom, filme muito bom, é um soco no estômago, um tapa na cara, você assiste e vai dando uma raiva. Que aquilo ali tudo acontece dia a dia na sua cara. É real, né? E você não pode fazer nada. Puta. Poxa vida, é complicado, viu, Curtis? É o sistema, né? É. É o sistema. Fogo. É fogo. Beleza. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera interagir e ligar pra cá? Muitos brindes, viu? 3 ingressos para o show Acústico 80 com Chau e os Anéis Saturno no dia 30, lá no Apogeu. Também uma tatu pequena de Lacraia Tatu, a oferta de glam e também rock in concert. 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino, a oferta da Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias, e o sorteio é no próximo sábado. É só ligar pra cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. Mais que um programa, o Som da Tribo. Sempre quis, se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis, se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Que vem pra ver se te vejo e faço o tempo esperar. devagar. Perto passa bem depressa assim. a ninguém. Agora são 7 horas e 14 minutos. Você curtiu Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta? Aquela dança antes, Móveis Coloniais de Acaju. Tempo aqui no Som da Tribo, 34211507. Liga pra cá, participa, interaja com o Som da Tribo. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Som da Tribo, twitter.com/somdatribo. Pode mandar seu torpedo, 88319050. A Bárbara Skywalker já mandou seu torpedo aqui, cobrando a música do YouTube aqui no Som da Tribo. Você também pode mandar 88319050 ou ligar 3421-1507. Tem o chat também do Som da Tribo. É só você entrar no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem o chat lá do Som da Tribo para você participar. E também pode mandar seu torpedo via blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Manda seu SMS ou entra no chat do Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Daqui a pouquinho, às 8 da noite e amanhã, no Espaço Atuar, lá na rua João Miguel Lourenço, no Alto Maron, tem a peça A Tragédia do Tamanduá, ingressos R$ 4,00 à venda no local. Também hoje, às 10 da noite, no Apogeu, tem o Festival Suíça Baiana, com Randômicos, Os Barcos, The Sam's Head Corey Orquestra e The Honkers. E amanhã, domingo, começa mais cedo, às 5 da tarde, e vai rolar Complexo Raga, Cama de Jornal, Incrédula e Zastras Band. Ingressos R$ 5,00 à venda no local. Dia 30 de outubro, sábado, também no Apogeu, tem o Show Acústico 80, com Chau e os Anéis Saturno, às 10 da noite. E a participação especial da banda Garboso. Ingressos no local. Dia 9 de novembro, aniversário de Conquista, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Rock in Concert, com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, Rise Again, Triunfal e Zastras Band. Aproveita e passe para pegar o seu CD de Kessler lá na Banca Central. O volume 1 e o volume 2. Kessler canta muito pop rock mundial. A venda na Banca Central. Parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Aproveita e acessa aí os blogs parceiros do Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. A Internauta Serviços agora em novo endereço. Está ali na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Internauta Serviços em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389. Vá ligando e participe e interaja aqui com o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? I was never good. som da tribo. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas 24 minutos. Você curtiu Serge Tankian, Deixa Red, antes Stone Soul, Say You Hunt Me, aqui no Som da Tribo. Abraço aí para Paulinho de Urangão, cachorro quente aí, na Alameda Ramiro Santos, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também Vanderlei Cardoso aí no supermercado Benfica, trabalhando. Aí no supermercado Benfica, na Avenida Frei Benjamin, curtindo o Som da Tribo. A galera que não perde o Som da Tribo. Também Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia e George, loteamento Bateias. Você também, se quiser participar do Som da Tribo, é só ligar 3421-1507, pode mandar seu torpedo 8831-9050. Pode participar também através do nosso blog sondatribo.com. Você pode mandar seu SMS pelo blog do Som da Tribo ou entrar no nosso chat lá no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Notícias da Tribo. Legião tem discografia relançada. A obra do grupo Legião Urbana volta ao mercado em múltiplos lançamentos. Com caprichadas reedições pela EMI, 8 discos são reunidos em um box, mas também são comercializados separadamente em CDs, nos Velhos e Fetichistas LPs e em arquivos digitais. Toda a coleção vem em áudio remasterizado, trabalho feito em 1995, com encartes originais. E a história da banda em material fotográfico com mais de 80 fotos inéditas. Baú inestimável de tesouro para fãs. O pacote inclui os 8 álbuns de carreira lançados. Além da música, os fartos encartes contam a história da banda em textos assinados pela jornalista Cristina Fuscaldo. O box reúne os passos da banda, uma das mais bem-sucedidas comercialmente da geração 80, tendo mais de 5 milhões de cópias vendidas. O culto à Legião Urbana continua existindo e as novas reedições alimentam e documentam a trajetória com as músicas e a história de uma nova geração. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, hoje você vai curtir Nenhum de Nós e RPM. Seguinte, a homenagem aí aos Secos e Molhados. Cada um vai interpretar uma música do grupo Secos e Molhados. Segura a onda aí. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Meus mortos, meus caminhos tortos. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu RPM Flores Astrais e também Nenhum de Nós, Sangue Latino. Tem abraços pra alguém aí, Jack? Abraço pro Nildo Nogueira, lá do Bairro Brasil, que quer ouvir Liatres Cortes. Vamos tocar Liatres hoje no Som da Tribo. Abraço também para Romeu da Silva, aí trabalhando e curtindo o Som da Tribo, Isaac e Tayara. Aí em José Gonçalves, no Guigó, curtindo também o Som da Tribo. Marcos Elvis, do bairro Ibirapuera. Paula Babilônia, Darius, galera aí do Mirante do Candeias também. Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha não perdem o Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Agora são 7h36, o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e as parcerias são fundamentais. A galera que apoia o Som da Tribo. Espaço X, presente aqui. Espaço X, Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias, em telefone 3421-3629.

som da tribo. Agora são 7h47, você curtiu Limp Bizkit, Walking Away e Soundgarden Guard Black Rain, Black Rain. Limp Bizkit cancelou os shows que faria no Brasil essa semana, porque o Fred Durst está dodói, não veio mais uma vez. Será que procede? Ou será que não vendeu os ingressos? Não, acredito que sim. O pessoal, os shows em São Paulo bombam. É verdade. Essas bandas, a galera gosta muito. E teve uma notícia também extraordinária que surgiu aqui agora, pois né? Pois é, Corte, surgiu agorinha o show de Chau e os Anéis Saturno, o Acústico 80, que seria no dia 30 de outubro, lá na Apogeu. Teve que ser adiado. Em virtude. Em virtude das eleições. É, a lei seca, bem no dia do show, né? A chamada lei seca, né? É, todo mundo, ninguém ia tomar refrigerante nem suco lá. Sei. Então, o show de Chau... que ia rolar aí o show Acústico 80, Chau e os Anéis Saturno, que seria dia 30, próximo sábado, no Apogeu, foi adiado. Adiado. Quem cancelado tá com ingresso, e adiado. Né, quem comprou o ingresso, quem já tem, tá valendo. E a galera, os músicos estiveram aqui, estão providenciando uma nova data aí para o show de Chau e os Anéis Saturno. Não vai demorar. Isso. Rápido, vai ser agora vai em rolar, novembro mesmo. Pode ficar tranquilo. Beleza. O som da tribo. Daqui a pouquinho, às 8 da noite e também amanhã, lá no Espaço Atuar, na rua João Miguel Lourenço, no Alto Maron, tem a peça A Tragédia do Tamanduá. Ingressos R$ 4,00 no local. Hoje, às 10 da noite, no Apogeu, tem o Festival Suíça Baiana, com Randômicos, Os Barcos, The Sam's Head Corey Orchestra e The Honkers. E amanhã, domingo, começa mais cedo. 5 horas, vai rolar Complexo Raga, Cama de Jornal, Incrédula e Zastras Band. Ingressos R$ 5,00 à venda no local. E dia 9 de novembro, aniversário de Conquista, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, Rise Again, Triunfal e Zastras Band. E está havendo mais novo CD de Kesley. Kesley canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Aproveita, acessa aí, sondatribo.com, digitivoblue.com, rubenedometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Internauta Serviços, agora em novo endereço, ali na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Internauta Serviços, Avenida Otávio Santos, 389. Som local, o som da tribo. Som local, você vai curtir Thiago Magu, Vacilar Jamais e Os Barcos Adjacências. A galera que conhece o Thiago Magu sofreu um grave acidente de moto, né? Sofreu um acidente, mas já está bem melhor. Quem quiser visitá-lo, está no hospital de base. Força aí para Thiago Magu. Tudo de bom, melhoras e uma ótima recuperação. Essa música, Vacilar Jamais, uma singela homenagem de Som da Tribo aí para o Magu se reergue. Valeu. Som local. Pra não vacilar jamais, é o que eu penso todo dia quando acordo e vou trabalhar. A vida é dura, a gente tem que se cuidar, garantir nossos direitos, correria intensa, saber lidar com a ignorância de gente que pensa ser a dona da verdade. Não me leve a mal, eu quero mais é desviar a minha mente dessa gente. Saber onde pisar, tomar cuidado com o que se faz. Tomar cuidado com o que se faz. Tome cuidado pra não vacilar jamais. Pare, olhe, pense, conte de 1 até 10. Bata no peito e sinta de verdade quem tu és. Respire fundo e corra atrás de um sonho ao invés de esperar alguém vir tirar seus pés do chão. Você me chama de bisbilhoteiro, acho melhor me conhecer primeiro. O que eu almejo consigo, eu tenho força de vontade. Digo mais, amigo, inveja mata de verdade. Saber onde pisar, tomar cuidado com o que se faz. Inveja mata de verdade. Tome cuidado pra não vacilar jamais. Eu acho que você também devia pensar assim. Critique o meu trabalho, a minha arte, mas esqueça de mim. A vida vai te mostrar que um dia precisará de mim quando menos esperar. E eu vou estar lá pra cumprir a minha missão, armado com a paz e vestido com a bandeira do perdão. Mostro pra todos que sorrir me faz sentir melhor. Dificuldades não vejo, minha vida já foi muito pior. Demora uma cara pra saber que a simplicidade é o caminho mais curto para a felicidade. Que pisa em cima dos outros e fala mal da vida, morre de dor, mas não procura tratar da ferida. E coloca a culpa em outra pessoa. Vou te dar um conselho pra que faça alguma coisa boa. Saber onde pisar, tomar cuidado pra não vacilar. Jamais é a melhor coisa que se faz. Saber onde pisar, tomar cuidado com o que se faz. É a melhor coisa que se faz. Cuidado pra não vacilar jamais. Som local, o som da tribo. Local, o som da tribo. Eu não tenho espaço, saúde, segurança. Já faz local. O som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu Cama de Jornal, Nada a Perder, Os Barcos, Adjacências e o Thiago Magu, Vacilar Jamais. Os Barcos e Cama de Jornal estão participando aí do Festival Suíça Baiana, que está rolando hoje e amanhã no Apogeu. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Agora são 8 horas e 1 minuto, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X, presente aqui. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante, uma língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera, Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção Primavera-Verão, Metrópole Team. E Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro. É só ligar, 3425-1800. É, o Marcelo, mandar um abraço lá pro Marcelo, que tá no bairro Cadija e quer ouvir Metallica. Também um abraço para Jair, o desirmando Aldo Pereira, que quer ouvir Ira Cortes. Beleza, aqui no Som da Tribo. Abraço aí para Edivan do Alto Maron, ele que trabalha na Eletrosom. Júnior, sempre ouvindo o Som da Tribo aí na Rua da Barragem, no Guarani. Abraços também para Tamires Souza, do Morada Real. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. To make them fall like graffiti on the walls of the heartland. She's got a little book of conspiracies right in her hand. She is paranoid, endangered species headed into extinction. She is one of a kind, well she's lots of the American girls. She wears a rubber coat for the coming of the nuclear winter. She is hiding a bug like the fugitive of critical mass. She's on a hunger strike for the ones who won't make it for dinner. She makes enough to survive for her holiday working class. She's a runaway. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Bom, não é uma hora que acaba. seja bom. O som da tribo. Som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 8h16, você curtiu Vanguard? Enquanto isso, na lanchonete, Cascadura, Juntos Somos Nós, Kings of Leon, Radioactive e The Last of the American Girls, Green Day, quatro músicas, nunca na história do Som da Tribo. Som da Tribo. Na sequência. Tocou quatro músicas direto, pela primeira vez. É. Olha, coincidências aqui de torpedos. É, a Cida Silva acabou de mandar um torpedo. Miguel, o som da tribo tá ótimo. Dedico essa música Cascadura para o meu namorado Devil de Andrade. Beijos a todos vocês. Em compensação, recebemos antes desse torpedo outro torpedo. Agora a galera do som da tribo, eu, Leide e meu irmão Silonar, estamos mandando um alô para minha irmã Cida Silva, na fazenda Capão do Mel, na Chapada Diamantina. A família toda ouvindo o som da tribo. Dois em Sampa e um na Chapada Diamantina. Uma na Chapada Diamantina, curtindo o som da tribo. A galera aí, família unida ouvindo o som da tribo. Tem outra aqui, o Jabulande manda um alô pra galera da Reusb. Tá certo? adobão e quer ouvir um death metal aqui no Som da Tribo. Jaqueline, os brindes pra galera aí. Estamos passando despercebidos aí pelos brindes. Manda aí, o que que tá valendo pra galera ali? Tá valendo 3 ingressos pro show Acústico 80 com o Já foi, já foi. É, não tá valendo? É verdade. E muito bem. Boa, muito bem. Valeu. repete aí. Tá valendo 3 ingressos pro show de Chau Acústico 80, que agora vai ser definida a data, certo? Também uma tatu pequena de Lacraia, tatu oferta de Glam e também do Rocking Concert. 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino, oferta da Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias, e o sorteio é no próximo sábado. Basta você ligar 3421-1507 ou 8831-9050. Abraço aí também para o casal Ana Júlia e Pikachu aí no Guarani, sempre ouvindo o Som da Tribo, os professores aí de olho e de ouvidos ligados aí no Som da Tribo. O Som da Tribo. Daqui a pouquinho, às 8 da noite e amanhã, no Espaço Atuar, tem lá na rua João Miguel Lourenço, no Alto Maron, tem a peça A Tragédia do Tamanduá. Ingressos R$ 4,00 no local. Também hoje, às 10 da noite, no Apogeu, tem o Festival Suíça Baiana, com Randômicos, Os Barcos, The Sam's Hardcore Orchestra e The Honkers. E amanhã, domingo, começa mais cedo. Às 5 da tarde, vai rolar Complexo Raga, Cama de Jornal, Incrédula e Zastras Band. Os ingressos vende lá no local, R$ 5,00. Dia 9 de novembro, aniversário de conquista, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar o Rocking Concert, com Eli Pinto, cover de Raul, Rise Again, Triunfal e Zastras Band. Está vendo mais novo CD de Kesley. Kesley canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central, e parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Olha, você pode acessar o blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e mandar seu SMS, seu torpedo pelo blog do Som da Tribo. Tem um chat também, sondatribo.com. Se você perdeu o Som da Tribo de hoje, amanhã, provavelmente, o Rubeninho do Metal vai colocar disponível para você no blog do Som da Tribo o programa na íntegra para você ouvir novamente ou baixar ou arquivar o que você quiser fazer com o Som da Tribo. Vai ligando para cá, 3421-1507. A gente manda seu recado. Silvani Mendonça, da Praça do Café, aí no centro, taxista, sempre ouvindo o Som da Tribo. Carlos Dalmada, aniversariante da semana, último dia 20, fez mais uma primavera. Poeta, pintor, escritor aí no Inocop 2. Edmundo Rodrigues, ele é cantor e compositor também aí no bairro Ibirapuera, sempre ouvindo o Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje, anos 70, James Joplin e The Doors. Clássicos da Tribo. You see, I'm still in love. tribo. Som da tribo. Clássicos da Tribo. Aí, Clássicos da Tribo, você curtiu The Doors, Headhouse Blues, James Joplin, Maybe, aqui no Som da Tribo. Jaqueline, os brindes aí pra galera. Vale 3 ingressos pro show de Chau Acústico. E também uma tatu pequena de lacré, tatu, oferta de glam e rock in concert. E 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino, oferta da Anima Pop. E novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Sorteio no próximo sábado. Liga pra cá, 3421-1507. Ou mande seu torpedo pra 8831-9050. Abraço aí para o DJ Davi, DJ Davi e equipe, trabalhando aí. Rubenildo Metal, está em um aniversário infantil, oh, sonorizando e ouvindo o Som da Tribo. Grande Rubenildo Metal e DJ Davi, sempre curtindo o Som da Tribo. Falar nisso, tem uns parceiros aí, né, Jaqueline? A galera que dá aquele apoio ao Som da Tribo, os blogs alternativos da cidade aí, né? É verdade, viu, Curtis? Você primeiro acessa o blog do Som da Tribo, né? Sondatribo.com, também o distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Beleza, chegou um torpedo aqui, o troço defumado, manda um alô para o menino da cabeça oval, conhecido como Adobão. Meu. Mandar um uf para Adobão. Jesus. E quer ouvir Sepultura aqui no Som da Tribo. Chegando mais torpedos aqui, ó. Vamos ao breve intervalo comercial. Na volta, leia os torpedos aqui. Tem um também de... Ah, depois dos comerciais. Vamos lá. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Agora são 8 horas e 32 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite aqui na 96 FM. Sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br, a galera que retransmite o Som da Tribo. Som da Tribo tem um oferecimento de Anima Pop, moda, decoração. Vista sua casa e decore seu corpo, CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar, Bahia Frio. E Espaço X, presente aqui. Jaqueline, os brindes pra galera. Tem alô aí também, né? Pra galera. Tem, Curtis. Manda aí. O Antônio, lá do Ponto Central, está na rua São Luís, ouvindo o Som da Tribo e comemorando o aniversário de Aurita. Quer ouvir? Guns N' Roses. Certo. Pois é, vamos falar dos brindes. Os brindes aí pra galera, né? Olha, tá valendo 3 ingressos pro show de Chau Acústico, uma tatu pequena de lacraia, tatu, oferta de glam, rock in concert e 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. É só ligar 3421-1507 e o sorteio do brinde da Anima Pop é no sábado que vem, viu? É só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para 8831-9050. Abraços também para Gilvan Gonçalves aí do bairro Alvorada. Diz que adorou o show da Noite Vermelha e também foi para o tributo à Legião Urbana. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h45, Paradise City, com Guns N' Roses e antes Liatres de Mured, aqui no Som da Tribo. Os torpedos aqui, o The Rock do Bairro Recreio, manda um beijão especial para a Jaqueline, um abraço para todos do Som da Tribo e pedir para que Berola saia do armário. Beijo, The Rock. Tá dado aí o recado. A galera que tá mandando os torpedos aqui ao Som da Tribo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Pronto, já foi. Beleza? Daqui a pouquinho tem um pessoal dos barcos aqui no Som da Tribo. Vá ligando pra cá. 3421-1507. Última chance aí pra você concorrer aos brindes do programa. Quais são eles, Jack? Vale 3 ingressos pro show acústico 80 com chá e os anéis de Saturno. Também uma tatu pequena de lacraia tatu. Oferta da Glam e da Rock in Concert. E 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Oferta da Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960 Candeia. Sorteio próximo sábado. O Som da Tribo. Pô, já deve estar rolando a peça lá. Tomando a. Hoje não dá mais pra você pegar, mas eu queria amanhã... fazer uma observação. Fala. Essa peça, Simpson atua nessa peça. Gente, tá 3 vendo? Papéis o Simpson faz. E a semana que vem eu vou assistir essa peça, sexta-feira, lá no Espaço Atuar, no bairro Alto Maron. E convido a todos pra ir. Prestigiar o teatro. Vamos sim. Amanhã, né, Jaqueline? É, amanhã. Amanhã, lá no Espaço Atuar, na rua João Miguel Lourenço, no Alto Maron, tem a peça A Tragédia de Tamanduá. Ingresso só R$4 no local. Também hoje, às 10 da noite, no Apogeu, tem o Festival Suíça Baiana, com Randômicos, Os Barcos, The Sam Head Corey Orquestra e The Hunkers. Amanhã, domingo, começa mais cedo, 5 horas. E tem Complexo Raga, Cama de Jornal, Incrédulas, Astras Band, ingresso R$5. Dia 9 de novembro, aniversário de Conquista, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar o Rock in Concert. com Eli Pinto, cover de Raul, Rise Again, Triunfal e Astras Band. Aproveita, compra aí o seu CD lá na Banca Central de Kessler, volume 1 e 2, cantas vários clássicos do pop rock mundial lá na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. E você pode acessar também os blogs aí, parceiros Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h51, você curtiu aí os barcos de Vi. Por que que eu toquei os barcos? Os barcos está aqui representado por Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, meu amor. Boa noite, ouvintes. E aí, os barcos, Festival Suíça Baiana, The Hunkers aqui também presente no estúdio do Som da Tribo. Fiquem à vontade aí, bata um papo vocês, venda o peixe, divulgue o festival. Pois é, então hoje à noite estaremos lá com The Hunkers e... Hardcore Orchestra, né? De São Paulo. Exatamente, a partir das 9 horas. Ontem já foi bem legal, né? Não sei, três noites. três dias, na verdade. E ontem foi bem legal. Hoje a gente é a primeira banda, a gente abre o evento. Na verdade, antes a gente já combinou aqui de fazer uma jam sessions, uma com clássicos do rock, assim, pra dar animada na galera. E depois começa mesmo, é bem mais tarde lá, o pessoal do público da Apogeu, o povo daqui de Vitória do Rio já sabe que lá é. Começa tarde, né? Mas tá marcado pra que horas mesmo? 9, né? 8 ou 9. Marcado pra 9. Mas vai começar 10, 10 e meia. Por aí, exatamente. Inclusive, estamos saindo daqui pra ir pra lá. Já pra ir direto, pra lá. Já vai estar lá. Já passou som, já ensaiou? Passou som, já, tudo direitinho. Então, The Hunkers já é a quarta vez que vocês estão aqui em Vitória da Conquista, né? Isso aí. Eu queria que vocês aproveitar os dois aí, falassem dessa onda, uma nova possibilidade que está surgindo, principalmente para os artistas alternativos, que é a questão dos coletivos. E os coletivos estão atuando hoje nas três principais cidades da Bahia: Salvador, Vitória da Conquista e Feira de Santana. Queria que vocês falassem, já que inclusive tem uma banda de Conquista que está tocando em Salvador hoje, é Ladrão de Vinil. E esse intercâmbio é muito legal, né? Queria que vocês falassem dessa nova cena que os barcos estão pegando, o bonde andando agora, e The Hunkers, que já está na estrada dessa cena independente também. O circuito fora do eixo não acontece só na Bahia, mas em outras cidades do Brasil. E esses festivais independentes, o Big Band em Salvador, o Feira Noise em Feira de Santana e o Suíça Baiana aqui em Conquista, fazem intercâmbio entre as bandas. Ontem a Brown Ha tocou aqui, amanhã, hoje toca em Salvador e amanhã em Feira Noise. E por outro lado, a orquestra, a Hardcore Orquestra de São Paulo, tocou em Feira Noise ontem, hoje toca aqui, amanhã em Salvador. Então esses festivais, eles fazem a circulação dessas bandas no meio independente para otimizar justamente o deslocamento, que o Brasil é muito grande, né? A Honkers tem uma experiência de a gente já tocou na Argentina, já tocou em todo o Brasil, exceto a região norte, que carro não chega, mas onde tiver a estrada, a gente já tocou. E sabe que isso é difícil, o deslocamento, que o Brasil é muito grande. Né? O país é muito grande. E às vezes eu paro para pensar assim, essa questão da cena independente, que agora está tendo os festivais, está tendo os coletivos, né? Uhum. E está tendo o circuito fora do eixo. Eu queria saber se houve uma evolução, na sua opinião, principalmente você que já está mais na estrada, ou está estagnada, ou houve um retrocesso na cena alternativa? Não, eu acho que é uma evolução, sim. É uma lacuna que tinha no mercado independente de fazer com que essas bandas circulassem. E eu acho que toda possibilidade de solucionar a distribuição dessas bandas no mercado faz com que os coletivos trabalhem. Aqui na Suíça Baiana faz todas as quintas, ou tenta fazer todas as quintas. Da Suíça Baiana, para que as sextas e sábados e domingos possam ser feitas em outras praças e assim sucessivamente, e para que as bandas subam do Sudeste para o Nordeste e desçam do Nordeste para o Sudeste, passando por Conquista, e Conquista é um foco, uma praça principal entre Salvador e Feira de Santana, entre Belo Horizonte, é um ponto que as bandas possam ter acesso também a esse lugar. E aqui também tem público. E eu vi isso ontem e hoje a gente vai presenciar isso também. Beleza. E Marcos, queria a sua opinião também sobre essa questão aí. Mas eu acho, eu tava até comentando com os meninos da banda, eu acho que a gente é novo, né, nessa cena independente, a gente teve a sorte de já começar com todo esse processo que tá acontecendo. Você me falou, tá tendo um respaldo muito forte. Então, pra gente é complicado entender. Não, claro, historicamente sim, mas no sentido prático da banda. A banda surgiu já nesse movimento de coletivos. Verdade. Né? Então a gente já pegou a cena legal, a cena massa, esse altruísmo entre as bandas e tal. Até comentando os meninos, parece uma coisa muito moderna. Isso que o Escudo Fora do Eixo faz no Brasil, e as bandas também fazem, né? Autoalimentadoras, é meio que mudar o mundo sem tomar o poder, sabe? Então, tipo assim, não precisa você chegar lá no poder pra mudar esse mundo, pra transformar as micro, igual você falou. Igual os barcos, nós tivemos uma oportunidade, nós vamos ter a oportunidade agora de tocar em várias capitais, né? Então, todo respaldado, todo linkado, todas as cidades vão te receber, vai ter cobertura de mídia, vai ter não sei o quê. Então, todo linkado, todo associado. Então você não fica perdido, a banda não fica perdida, né? Basta você ter um contato legal. Em cada perna do circuito, eu não tô ganhando nada, nem os bar, nem a Roncas, nem os barros. Eu não faço parte do circuito fora do eixo, mas estou tocando aqui em Conquista. Uhum. Como posso circular em outros lugares? Isso não se paga, nem se ganha, e sim é só o instrumento da circulação das bandas. Isso é divulgação, muito importante, né? Exatamente. Não se ganha, nem se paga, não tem uma moeda de troca para fazer isso, a não ser se a circulação da música, né? Pro trabalho, que é o importante. E o evento hoje, o Suíça Baiana, o que que a The Hunkers promete, os barcos aí pro show de hoje aí pra galera, depois de já tem um bom tempo que vocês não pintam por aqui, né? O Hunkers tem desde 2005, não toca aqui. São cinco anos então, né? Isso, né? A gente promete o que sempre, o máximo de insanidade que a gente puder proporcionar ao público, a dose de rock and roll que a gente puder, é o que a gente sempre tem a oferecer, só isso. É o rock and roll básico, né? Tem um pouco de ska, rock dos anos 60, 70, tem música contemporânea, tem música antiga. O Hunkers é meio, é sempre assim, às vezes é visceral, às vezes é selvagem, às vezes é romântico. Ah, certo. Então a gente está participando do prêmio Bahia de Todos os Rocks, que é uma iniciativa de lá de Salvador, mas que circula em outras praças também. As pessoas podem acessar em sites, está acontecendo agora. A Hunkers está participando, os barcos, Pessoas Invisíveis, outras bandas do meio independente da Bahia, não só de Salvador. Mas eu acho que é um prêmio importante porque circula as bandas no meio underground, que ninguém pensa que existe, mas existe. Beleza, e os barcos para hoje? Os barcos, é a primeira vez que a gente vai fazer o show com a atual formação, né? Éramos cinco, agora somos quatro. Mudou, né? Mudou, agora são os quatro, em definitivo, espero. E aí... Você não podia nem falar aquela piada, éramos seis. Éramos, né? Seis, não tem nem como isso, já fomos cinco. Aí, e a gente vai hoje lançar lá pelo menos umas cinco músicas inéditas. Cinco músicas inéditas? São repertório todo nosso. E aí, a gente vai... Porque o CD vai estar sendo lançado até o final de novembro, pela internet mesmo, e também material físico, né? Mas vai estar lançado, então é a oportunidade que a gente tem de tocar... E trocar esse retorno, né, com o público. Beleza, é o Hunkers, claro, 5 anos, muita coisa mudou. Queria saber, a banda, os membros, continuam os mesmos ou mudou alguma peça? Mudou apenas o baterista. Baterista. O baterista está tocando na Vino 47, uma banda também de relevância no cenário. Está tocando hoje, inclusive, lá no Big Bands, com os Ladrões de Vinil, lá em Salvador. Acabamos de lançar um single com duas músicas, um mini CD, que está sendo comercializado hoje também. E pode ser também acessado pela internet, pelo trama virtual da The Hunkers. E de novidade, a gente tem. Não tem muita novidade não, só tem isso aí. É o mesmo rock de diversão que a gente tem sempre. A galera, para conhecer mais o trabalho novo de vocês, quais são os canais aí pra galera? Bom, tem o MySpace e a trama virtual, que é o The Hunkers, THEHONKERS. The Hunkers com H, né? Isso. Beleza. Marcos, as novidades dos barcos só no show hoje ou já tá disponível aí na rede? Ah, foi até bom você perguntar, ótimo. A gente pretende aí no próximo sábado lançar uma dessas 12 músicas. Lembrando que não vão ser todas inéditas, porque já tem 5 lançadas no EPzinho, né? No EP. Certo. Mas a gente vai regravar. A gente já regravou essas músicas com a atual formação. E aí, sábado nós vamos lançar a música Reverberar, música totalmente inédita. A gente vai tocar lá hoje. E aí a gente vai lançar lá e vai. E aí a gente espera também um apoio seu aqui. Claro! Bom, e agradecer a Gilmar, Gilmar Dantas, à frente da Suíça Baiana, que consegue aí heroicamente levar fazer com que as coisas aconteçam aqui. Por aqui, é verdade. Os dois aí, ó. Não. Chamar de galera, chamar vocês também. Sempre não, é, eu acho que a mídia é um papel relevante, é importantíssimo esse apoio que a imprensa tem que dar. Como hoje, hoje a gente deu uma entrevista também na TV Sudoeste. Isso é o que faz com que o underground não pareça underground. É, ou não seja, que não é, todo mundo ouve. Não, é. Na minha visão, o papel da mídia é esse. Exatamente. É divulgar, independente de estilo, eu acho, principalmente. Exatamente. As coisas emergentes têm que ter seu espaço, têm que ser divulgada de igual para igual. Exatamente. Não importa o poder da força da grana de cada um, entendeu? Exatamente. Eu acho que o espaço, se o produto é bom, se a coisa é boa, se é inteligente, o espaço tem que ser dado naturalmente. Exatamente. Então, sucesso lá para os barcos The Hunkers lá no Festival Suíça Baiana. Valeu, sucesso a todos e convida a galera para curtir o som de obrigado vocês. Obrigado a você. Obrigado, vamos lá, galera. Ó, dá tempo ainda tomar um banhozinho. Quem não queria ir, dá tempo tomar um banho tranquilo. Amanhã é domingo, né? Amanhã é domingão, né? Lembrando que a noite está agradável. A outra semana você não vai poder ficar sábado até tarde porque é eleição. Exatamente. Então esse é o último sábado de novembro para curtir. Sairíamos daqui direto para lá, tomar uma cervejinha lá e já ficamos fazer aquela velha jam. Beleza. Mas apareça lá, viu? Valeu. Obrigado, Miguel. Você de casa pode ir ligando, hein? Ainda há tempo para você concorrer aos brindes aqui do Som da Tribo. Tatuagem, ingressos para o show de Chau e também os brindes da Anima Pop. O Som da Tribo. Agora são 8 horas e 5 minutos. A última do Som da Tribo, Blur, Sanctu, aqui no Som da Tribo. Som da Tribo chega ao final, né? Vamos agora aos sortudos, os ganhadores dos brindes do Som da Tribo. Os ingressos para o show de Chau. Saiu para Vinícius Neri, do bairro Recreio. E Gilvan Gonçalves, do bairro Alvorada. O show de Chau foi adiado, mas você pode retirar seu ingresso, porque vai ser remarcado aí em novembro, beleza? E a tatuagem saiu para Juliano Ribeiro, do bairro Guarani. Juliano Ribeiro, do bairro Guarani. É, vocês que ganharam os brindes do Som da Tribo, todos devem se dirigir a Drops Moda Alternativa no Shopping Conquista Center, terceiro piso. O Vinícius Neri e o Gilvan Gonçalves ganharam os ingressos aí para o show de Chau. E o Juliano Ribeiro, do Guarani, ganhou a tatuagem de lacraia. Todos devidamente documentados, retirar seus brindes lá na Drops Moda Alternativa, no Shopping Conquista Center. O Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. O Espaço X presente é aqui. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. E também Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio. Som da Tribo tem a apresentação, produção de Miguel Cortes e Jacqueline Jack, bastidores e telefone, Devil de Andrade, edição podcast Rubenildo Metal. Essa é a galera que faz o Som da Tribo. Dito isto, foi bom pra você, Jacqueline? Ai, já tava com saudade de falar essa frase. Foi ótimo. Nossa! Valeu, galera! Ó, cuidado pra onde você vai, com quem você anda e desencana que a vida engana. Tchau, tchau! O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo.